quando eu te encontrar, vou gritar pra você. Ei, se por acaso você me olhar, pode ter certeza, vou te ganhar. Faz um ano que eu te vi, amor. Tanto tempo é tão ruim. A saudade já ficou pra trás. Deixa disso e vem pra mim. Por acaso você me olhar, pode ter certeza, vou.